guerras com tanto ódio. O homem não consegue pensar em nada além de sobreviver. Tanta riqueza pra tão pouca gente. Onde vale mais o que tu tens?